Capital do Arrocha. É sério pra cima de mim, nem tem lágrima nesse teu choro. Não sou bobo, quer mentir pra mentiroso. A linha de meta pra esconder o gosto de cigarro barato. Pintou até o cabelo crime, quase perfeito. Mas pra uma bandida, um bandido e meio. Quando ele for pra rua e te deixar carente, cê vai, cê vai, cê vai lembrar da gente. Quando ficar sabendo que ele te trocou, cê vai sentir o dobro dessa minha dor. Quando ele for pra rua e te deixar carente, cê vai, cê vai, cê vai lembrar da gente. Que ele te trocou, cê vai sentir o dobro dessa minha dor. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. E eu sinto muito por você, eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. E eu sinto muito por você. Oh, coisa boa demais para Salvador. É mais ou menos assim, ó. É sério pra cima de mim, nem tem lágrima nesse teu choro. Não sou bobo, quer mentir pra mentiroso. Balinha de menta pra esconder o gosto de cigarro barato. Pintou até o cabelo crime, quase perfeito. Mas pra uma bandida, um bandido e meio. Quando ficar sabendo, cê vai sentir o dobro dessa minha dor. Quando ele for pra rua e te deixar carente, cê vai, cê vai, cê vai lembrar da gente. Quando ficar sabendo que ele te trocou, cê vai sentir o dobro dessa minha dor. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. Diz, diz, eu sinto muito por você. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. E eu sinto muito por você. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu sinto muito por você. Eu só tenho uma coisa a dizer, eu só tenho uma coisa a dizer. E eu sinto muito por você. Oh, eu sinto muito por você.